November, confirme a prova ideal para o destino. A ideal é 2 centímetros. O November da presente e autorizado direto destino, mantendo ainda 1 no mil pés, aguarde para ascensão. Confirme o nível que, de, que subirá. Salvador, bom dia, Alfa, X-Way Alfa. Prossiga. Alfa, X-Way Alfa, solicita reboco do pátio 3 para o finger número 1. 8895 Torre. Bom dia. Bom dia. 970. Quatro nós. Autorizado, pouso, pista no 0. Aí, pouso, pista no 0, acelerar o 9970. Confirmando, o trem baixo é travado? Afirmativo, baixar travado. 201 anda colado aos 31, controle 199, decimal 8. 119.8, chama aí 4201 não. Controle Salvador, azul 4201. Azul 4201, bom dia, contato radar, submantém o nível 340 na saída da El. Positivo pela da El por 340, 4201. 167, PLB. Afirmativo. Gente, táxi via pátio, Índia, ponto espera torre, 1895, ajuste 1011. Via pátio, Índia, ponto espera torre, 1895, Federal 9970, solo 233, direita solo 219. Direita solo 219. Geral, boa, táxi Alfa, Kilo, faz 3. Só Kilo, faz 3. Para o táxi, o chão é 6211, 147 a bordo, 340, alterna Guarulhos. Sim, só POB? 147, 147. Ciente, via Pátio Índia, 1011 no ajuste, 1895, ponto espera. Pátio Índia, 1011, 1845, lá no ponto espera. Pouso no November, submantém o nível 085, quando possível, estimado para pouso. Após a passagem do Avianca, prossiga portão 10. Após do Avianca, prossegue pro 10, do 9076. Sabido 2223, acione identificação, autoriza a pega da mar e desça para o nível... Desça para 4.000 pés, QNH1-0-1. Confirmando a chegada Bonce, né? Chegada Bonce, correção, chegada Bonce. Que Bonce descendo para 040, para o 2.2.2. Total 9.9.0, completa aproximação, torre 9.8.9.5. 1.1.8.9.5, total 9.9.1.0. Ecos 1 November, confirme a ascensão ao 085. Salvador, bom dia, total 9910. 9910, bom dia. Reporta externo, trem checado. Reportará o total. O 4201, submantém o nível 340, centro Recife no 251, no 3395. Incidente, vou chamar o centro Recife no 251, alternando no 3395, azul 4201, bom dia. Bom dia. Do Alfa, XAI Alfa, após o voo, prossegui à sua frente, prossiga até o portão 1. Alô, Sideral 9970. Prossiga. Você quer confirmar a posição do 9970? Confirma trem baixa travado. 20.060 graus 049, autorizado, pouso, pista no zero. Confirme para o total 9910, pouso autorizado, baixado e travado. Alfa XE Alfa na escuta. Alfa XE Alfa na escuta. Prossiga o reboque até o portão 1. Alfa XE Alfa já no reboque até a posição 1. Alfa Motor Azul Alfa Yankee Juliet. Prossiga. Alfa Yankee Juliet no Pátio 3, posição de número 6. Solicita autorização para um cheque de vetores no máximo 5 minutos em marcha lenta na entrada de paciente. Ciente, estou ciente do cheque de motores, reporte ao término. Obrigado, reporte. Salvador, bom dia, gol 1897, informação, gol. Uma bom dia, Oxana 6211, ponto de espera visual com 27 na curta. 6211, após era na curta, Lima tem, capiceiro 10. Sente, após a Lima tem, 190, 6211. Total 9910, solo 40, direita solo 219. Puxa, pega essa cabeça. 204, a gente aqui de escola, após Embraer 190 da Azul, livre a cauda, autorizado em encerro. Após o Azul, na cauda, livre de pushback no 804. 69, autorizado a decolar, pista no zero. Certo, a gente está decolando no zero, funcionar 6219. Total 70, tráfego da Azul, fazendo check de motores na posição 612. Tava Oscar, prossegue. Estacionamento, ficha que decola. Atia. Pronto, cópia. Sobre a voz priorizada, Jundiaí 400, decola 17, direita, saída boa é essa. Intercepta Zulu 21, após prosseguir conforme a rota do plano. Controle 19-8, transponder 5-1-5-7. Né, 6211, decolou os 42, controle 199. 198, bom dia. Rodou, bom dia, Xané 6211, meu pé, Dael. Xané 6211, bom dia, contato radar, submantenho nível 360, da presente Voileda, após Vila Brite. Afirmativo, então, da presente Leda 360, Xané 6211. Meu bravo Oscar, livre acionar a Pontax. Eco Zulu November, confirma estimado para pouso. Salvador, Alfa, CIE, Alfa, finalizando a rebota. XE, Alfa, ciente, frequência livre. Obrigado. 3890, chance de registro no 2545, no 2685. Pode confirmar, foi 3890? Afirmativo, 1-2545, no 2685, centro Recife. 2545-2085, obrigado. Levou a 3 dias? Reserva para o Romeu, pode ser com 8. Ok, stand by, o antiproca. Galáctico 804. 356 188 Campinas. 088, POB? Negativo 188. 188, táxi via Índia, quanto espera a torre 1895, ajuste Salvador 1011, bom voo. Com 1011, via Índia, chama a torre, obrigado, bom dia. Five five one four. Aurora, de copy. Clear to Aracaju, flight level 130, via Golf 677. É Bonner 1-1-0, left turn, conde departure, Salvador departure, frequency 119.80, squawk 0260. Bom dia, Goron 804, ponte espera da 10 pronto. Boa noite, 04, bom dia, vento 060 graus, 059, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero. Ali decola da 10, 104. Forma, it's correct, combat, push and start drive. Aéreo 2223, desce para 2000 pés, QNH1 no 01, reporta estabilizado no ILS, rei da pista no 0. 2000, reporta estabilizado e desce da 10223. Salvador, voo 1995, para a proposta de Brasília, estamos com a voo. 715, bom dia, Brasília, pronto, cópia? 715, autorizado, Brasília, 360, Superzulu 17, decola 10, pula direita, saída Rabua Elefa, intercepta Superzulu 17, controle 198, transponder 5167. Autorizado 360, Brasília decolar da 190, na 190 com curva direita, na Arco Elefa, receptado no 197, 719, controle de saída, 5167, transporte para o gol 1975 para o 12. 715, correto, reporte pronto. Salvador, boa noite, 04, passando 1500, bom dia. Boa noite, 04, bom dia, contato radar, subir e mantenha o nível 360 na saída da EL. Subir e manter 360 da EL, noite 04. Tem possibilidade de voar da EL, da presente, boa noite, 04. Boa noite, 04, vou ileda, após ileda abrir. Leda, Leda Bridge, obrigado. Dois, três, completa a aproximação, Pojo no 895. 1895, passando 223. Bom dia. Bom dia. Estou em Salvador, bom dia, passageiro 2223. 2223, reporta 3, casa. Passageiro 223, confirmando, trem baixo travado, visual campo. Baixado checado, 2223, visual com a 1-0. Autorizado pouso, pista no zero, vento 060 graus, 069, passageiro 223. Autorizado pouso, 223. Meu Bravo, autorizado decolar, pista no 7, vento 060 graus, 069. Rocha, decolada 5-2, controle 119.8. Rocha. Roda, Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, bom dia. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, bom dia, contato radar, sub mantém o nível 400 na saída arma. Rocha. Sarendo 2223, na Bahia ao 54, direita solo 219. 219, obrigado. Solo Tan 3153, bom dia. Giro 340 Galeão, sem informação Golfe. 3153, bom dia, guarda Galeão. Qual nível seu estado? 340, 340. Gente, agora cópia. Passareia do Alfa, repórter Anta Juliette. Alfa, repórter Anta Juliette, passareia 223. 2233. Moto no 3, retorno 23. Moto no 3, obrigado. 400 Recife no 251, no 3325, no 3395, a secundária. 251, 3395. Romeu, Romeu Bravo Oscar, Centro Recife, no 260, no 288. Ótimo.